São 3304, solo 45, direito no 21, decimal 9. Direito no 21, 9. 210, Baião. 5024 no transponder, 1935, o controle. A Xane é 6225. Seu destino autorizado, Brasília. E coteja apenas o nível? 320, Brasília. Correto, chame pronto. Puxa acionamento. Chamará pronto, puxa acionamento, 6225. Paulo Tandre 663 no 4, puxa e acionar. Chame táxi 3063. Chamará 3663, solo 3304. Chame antes da Juliette, 3304. Chamar antes da Juliette, 3304. Passando o Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, reposta rotatória. Reportará a rotatória, Júlio. Delta, livre acionar, chama pra início táxi. Vitor Índia Juliette na rotatória. Vitor Índia Juliette, afirmativo. Tá autorizado final da 17, reposte final de 2 milhas. Autorizado final 17, reportará final de 2 milhas. 3 do Nuno. Vó, autorizado pouso pista no 7, vento, 070 graus, 10 nós. Lima Bravo, baixado e checado. Mais 980 airborne at 47, contact Salvador Departure Control 119 at decimal 35. 11935, American 980, good day. Departure control, bom dia, American 980 out of 2500. American 980, radar contact on departure, climb and maintain flight level 370, Puka departure. Puka departure, flight level 370, American 980. Um na final da 17 nesse momento e o outro já está praticamente parado. O senhor já avisou algum tráfego do helicóptero? Afirmativo, então o senhor aguarde só alguns instantes. Vitor Índia Juliette, faça um 360 pela esquerda, reposte reinterceptando o final do ano 7. 360 esquerda, reportará reinterceptando o final do ano 7. Tá, Juliette, tá, 3304. Linda. Afirmativo. Vai pro ano. Guardião 05, decole com proa noroeste, eu tenho dois tráfegos agora final da 17. Um é o Lima Bravo, que já está praticamente na cabeceira, o outro é o Vitor Índia Juliette, que está praticamente na final realizando o 360. Atendo aos dois tráfegos, tem livre decolagem. Paulo Salvador, muito bom dia, Azul 4299, informação Índia, autorização Campinas. Quem chamou, confirme? É o Azul 4299. 360, voz de cópia. Sim, a gente teria a saída prevista? É, tinha afirmativo. Para ter aproximação, a forma livre está livre. Guardião 05, informe solo controlado. Tem informação para o Juliette? Prossiga a aproximação, a forma livre está livre, Juliette. Prossiga a aproximação, reportará informar que está livre, Yuri. Guardião 05, informe agora sim. Você já está decolado, Guardião 05. Decolando das 49, chame controle 1935, bom voo. 1935, decolou as 49. Grato, bom dia. Lima Bravo Alfa, liberando próxima direita, o solo foi ao 50. Quem chamou aqui no solo, confirme? Puxanar, 6312, senhor. Tente da Índia, autorização Recife 370. Que aguarde pra cópia, 6312. Não, estou escuta, 6312. Papá, Oscar, Vitor Delta, contato radar, 62 milhas oeste de Salvador, desça a TNV de voo 080, reporte para modificação. Salvador, Guardião, bom dia. Guardião 05. Guardião 05, mantenha-se em condições visuais, setor noroeste, confirme tensões. Na condição policial no setor Whisky, está no momento deslocando para o noroeste para não interferir no ILS. E eu, no através de Simpre, vai pegar para o Whisky, o setor de operações, está na escuta permanente, solado 0105, conforme acordo. Gente. Olha, o Papa Romeo de November Alpha na frente da rotatória, visual com o campo. Papa Romeo India November Alpha para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6. Cima torre, 108,6, grato. 5-1, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Backtrack autorizado, reportar liberando a pista. Altitude que está acusando aí no... aí no APT. Confirme, Guardião 05. Altitude do 05, que está recebendo aí no APT. No papá. 00 4299 para cópia. Prossiga, 4299. Em nível 360 autorizado para Campinas. Decola da 10 com curva direita, subida da El. Transição Leda, após Leda direto Bridge. Em Bridge intercepta o piso 16 conforme prossegue conforme rota do plano de voo. Estaciona 5 0-1-4 e o controle 1-1-9-3-5. Gente, autorizou Campinas, nível 360, via rota do plano, decola da pista 1-0, primeira curva vai ser à direita, na Dael, transição Leda após bridge, intercepta Upper Zulu 16, 5-0-1-4 no transponder, 1-1-9-3-5, azul 4-2-9-9. Delta, mantenha a posição. O 4-2-9-9. Chamaremos, 4299. Xané 6312 para cópia. Na escuta, prossiga, senhor. Identificação, via Mari, desce para nível de voo 050. Via Mari, desce para o 050, MZ 5826. Então, Caju, controle 1935, aciona 5026, o Xané 6312. Autorizado 350 para receber pela Upper Risk 58, decola down 0 com curva esquerda, o controle após 1935, acionar o transponder 5026, o Xanar 6312. Coteja a subida. Aron, Pulca, transição Caju. Pulca, Caju, negativo Aron. Chame para puxa acionamento. Afirmo, Pulca, transição Caju, chamarei puxa acionamento 6312. Para puxa acionamento, posição 62, vou 923. 923, puxa acionamento, chame táxi. Puxa acionamento, chamarei táxi, Alfa, livre pouso, pista no 7, 0070 graus, 8-9. Livre pouso, não, no 7 para o Ia, Alfa, grato. 3663 está iniciando, na 10. Alfa, livre Oscar Vitor Delta, plano de voo modificado ao Zuno 055, desce para altitude de tráfego, reporte cruzando 3 mil pés. Ajuste na 013. São 3663, decola ao 56, chame controle 1935, bom voo. 1935, 3663, um bom dia. De November Alpha, solo 56, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Autorizado backtrack, reporte liberando a pista, de November Alpha, né? Lima Vitor Delta, autorizado ingresso na pista no 7, fique apenas atento ao tráfego que pousou no momento, ok? Autoriza direto da Elfo 3663? 3663 autorizado por onde da Elfo. Ah, é o 3663, graças. Eu vejo 1-3-1, autonomia 3 horas e 55 minutos, e alternativa vai, Galeão. 923, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1186, padrão 1013. Juliette Alfa, ponto de espera, 1-1-8, decimal 6, 1013, ou 1-9-2-3. Fala, Salvador, 3-5-2-2-1. Para conquista, nível de voo 200, copia? Coordena 160. Ok, então mantém escuta e aguarde. Aguardando, 5221. Solo Chané 6225 para o táxi, 47 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Goiânia. 10, ajuste na 013, autorizado final ILS, repita na 0, reposto estabilizado. Ok, 2000-1093, autorizado ILS, reportará estabilizado. De altímetro. Ok, após a passagem do Boeing da Gol, a nossa direita, Índia e Alfa, número 2 para decolagem, ponto de espera 1286, 1013 no altímetro, Chané 6225. Solo azul 4299, pushback acionamento no gate 8. Time táxi. Lembrando o táxi, 4299. Falei o gol no 435 no 5 para o pushback acionamento. Leia! Web 5826, via chegada, descer para 2000. 2000, via 5826. Ô, já é. Falou. Vitor Delta, autorizado decolagem de pista no 7, vento 1 centena 10, nossa. Voo 1923, aproxima do ponto de espera, tá pronto. 1923, ali mantém. Ali mantém o 923. Para conquista, decola da 10, direita, gole, eval, após eval direto, acione 5036, controle 1935. Alvorada 160, pessoal, Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita, pós igual Leval, pós DCT 5036, 1935, controle, chamará para posicionamento, 5221. Vitor Delta, decola 01, no chame controle 1935, bom voo. 1935, obrigado senhorita, ótimo dia. Salvador Azul 4299, para o táxi com 99 a bordo, 4,37 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Salvador, bom dia, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, este é o controle, está em contato, Rafa. Contato radar Lima, Vitor Delta. 1013 agora, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama a torre 186, azul 4299. Oceano 6311, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 186, até a próxima. Até. E 826, etapa indecida para 2000, livre LF. Livre LS, objeto 5820. 0, curva esquerda, subida Pucca, transição Caju. Acione 5004 e o controle em 1935, o azul 9136. Afirmativo 370, patrulhista 58, decola da 10 curva direita na Pucca Caju, 5404, 1935. 6225, muito bom dia, não tem a posição. Não tem posição, 62. 163, informação índia, autorização Curitiba, o nível 380. 288, 663. É o 20. 20 desta ou da próxima? Desta. 6163, eu não tenho o seu plano aqui, vou checar com o centro, mantenha escuta e aguarde. É, escuta. Táxi, Bono 43567 a bordo, 12h30, alterna Aracaju. 67, 12h30, Caju, é isso? Isso. Segue o azul, número 3 para decolagem, torre 1186, gol no 3, 1-4, 3-5. Segue o azul, 286, obrigado, bom dia. Controle, Salvador, gol 923, passa 1410. O 923, este é o controle, está em contato o radar. Sente com o 923. Vitor Delta, vou ir para Ilhéus em ascensão. Ilhéus, ascensão, Lima Vitor Delta. 6312, autorizado, chame táxi. Devo chamar a táxi. TAN 3163, na escuta? Na escuta, 3163. O senhor tem certeza que a matrícula é essa mesmo, 3163, Salvador Curitiba? Ah, tenho certeza, 3163, Salvador Curitiba. Para as 20 agora, o plano para as 11h20, Zulu. Isso. Ok, aguarde. Ok, o 3163, eu chequei com o operador do centro, não tem o seu plano lá também não. Ele vai checar com o PLN e estou aguardando uma resposta. Ok, obrigado, né? 3163. 25, ali mantém. Ali mantém, 6225. Capitão Guardião, eu estou com uma aeronave da Webjet a 9 milhas para o toque na cabeceira 10. É um Boeing 737 série 300. Aguarde para prosseguir a aproximação. 37300. Está pegando a prova da rotatória então? Trapo. Positivo. Mais alguns minutos na prova. Web 826, Duna, 9 milhas para o toque pista 10. Vamos checar o trem, chama a torre, a frequência 1186. Tente, Amaral 186, Jet 5, 826, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia. 4299 da Azul, tá pronto para esperar no zero. 4299, mantém a posição. Tá mantendo, 4299. Da Webjet, cabelo. 37300 da Webjet, paciente. Na plural, tá para chamar na 226, para a instrução. Durante o dia. Dia. Lima Vitor Delta, chame Recife, a frequência 1288. 288, bom dia. Dia. 1125. Guardião 05, ainda se pouso direto no pátio do Gré. Eu tenho que estar no momento no setor norte, tá no traverso da rotatória, paciente do 37 do Webjet. Aproximando aí pro ILS, intenção é retornar pro campo. Afirmativo, só tem condições de prosseguir para pouso direto no pátio do Graia sem interferir com a sinal da 10? 10 ou 17, não interfere com qualquer delas. Ciente, guardião 05, então está autorizado o pouso na... direto no pátio do Graia, vento no 30 graus, no 39. 130 com 13, direto do pátio do Graia, guardião 05. A sala de plano de voo tem o seu plano lá. Você poderia checar com a companhia? Se é enviado? Esse plano é repetitivo, confirme? É repetitivo. Salvador, eu chamei a 6319. 6311. Pousou e livrou, chame essa Juliette. Chamará. Autorizado pouso pistão 10, vento 1110 graus 99. Pouso 5826, apenas para informação de tráfego, eu estou com o helicóptero da polícia que vai fazer um pouso direto no pátio do Graé, não vai interferir com o seu pouso. Livre pouso. Oceaner 6225, decola 08, chame controle 1935, bom voo. Controle Salvador 1935, bom dia, obrigado, Oceaner 6225. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6225. Oceano 225, esse é o controle Salvador, está em contato radar. 6225. São 104, temos 3:30, alternamos Salvador. Ok, 6312 vai seguir o 37 da Gol, número 3, para decolagem, no ponto de espera, torre 1186. A gente vai seguir o 37 da Gol, 6312. Azul com a nave 1136. Para o táxi Sorbir 102, autonomia de 3 horas e 40, alterna Marcelo. Seu Azul 9136, prossiga seu táxi até o través do portão 06, ok? É o través 06, prosseguindo o táxi Azul 9136. Salvador, o 3163. Prossiga. Falei com a companhia aqui, eles informaram que foi passado o plano sim aí, inclusive para a sala de tráfego aqui em Salvador. Gol no 923, chame o centro, 1288. 1288. Seguindo o quadro, aguarde na escuta, copo. Ok, o 3163, eu recebi agora o plano no sistema. Recebi agora, falta só o tratamento do PLN. Ok, então acredito que dentro de 2 ou 3 minutos chega aqui o plano completo. Só um minuto. Ok, você tem a nossa saída, por gentileza? da EL, transição Leda, após Leda, direto Sagaz. Ok, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Papa Romeu, Marca do Vitor, Fase 4, Almanaque. Liga com o Vitor, aguarde, na escuta. Rogênia 6311, ingresso Juliette, portão 01, só observar o Airbus da companhia liberando pela Índia. Ok, Juliette 01, Rogênia 6311. O Azul 9136, observe o Avianca ingressando no pátio 1 pela Juliette, após o mesmo liberar o setor, prossiga Juliette Alfa até o ponto de espera. Gente, 9136, observando o Avianca ingressando pela Juliette. O 9136, prossegue Juliette Alfa, no ponto de espera da novela. O ponto de espera, chame a torre, 186, 4913. Gente, ponto de espera, 186, 9136. Solo, bom dia, objeto 5826. 5826, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, está Juliette, 26. São 3163, para cópia. Cópia, 3163. Salvador, Curitiba, nível 380, no Fome Whisky 58, Sorocaba, após conforme rota. 10 decola, curva direita, subida da EL, transição Leda, após Leda Sagaz. Aciona 5042, o controle em 1935. Cliente 380, autorizado Curitiba, após 58, Sorocaba, depois conforme o plano. Decola 10, curva direita da EL Leda. Direto da GAS, o transponder 5042 e o controle de saída 1935 contra 3163. Chame pronto. Tá pronto pro push, o 3163. Eu que aguarde, na escuta, o 3163 para o pushback. Na escuta. Né, 63, correção. Webjet 5826, mantenha a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, 26. Mike é com o Vitor, 1000 pés, Manati? Afirmativo. 1000 pés para Manati, no 7 direita, a checa caixa pregos, acione 0125, controle em 1935 e a torre em 186, Mike é com o Vitor. Vitor, atualizado Manati, meu pé, decolo no 7 sul direita, corredor a checa caixa pregos, controle 1935, torre 1286, entrando no ponto de padrão 0125. Qual é o problema? 04. Chame em 18.6, bom voo. Livre acionar, chame para Nish Taxi, Mike, é com o Vitor. O 5826 pode conseguir? Afirmativo, portão 09. Direto 926. TAN 3163, após a passagem do 37 da Webjet, a sua retaguarda, inicia o puxa acionamento, portão 7. Após o Web, está autorizado o puxa acionamento, 3163. Puxa 6312, ali mantém. Ali mantém, 6312. Luciano 225. Na sua escuta, prossiga. A sua solicitação.